só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Oh, só tua graça me basta e tua presença. Só tua graça. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Oh, é meu prazer. Meu prazer. Glória a Deus.